858, complete a aproximação, chame a torre salvadora em 1862. Fica atento a um tráfego no meu pé e na perna do vento. Da 10, 5 de tráfego, um P3 da Força Aérea Brasileira. Após o tráfego na final, a linha mantém pista no zero. 3603. Do nível 190, decola da 10, curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 199.35 e aciona 5066 no transponder. Fechamento correto, remoto 1-3, chama pronto para o pushback acionamento, trip 5-2 no meio. Mike, Mike, papá, ciente, confirma o pátio de destino? Alfa geral. Ciente, táxi em frente, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Livre o vento, 140 graus, 62 de nós. Passou aquilo, pode ingressar para o outro lado. Afirmativos. Prossegue em frente Alfa, após esquerda Juliette, esquerda novamente para prosseguir o pátio 3, ok? 3858. Confirmando, foi o passarelo 2224, Juazeiro do Norte, nível 350. Em só um instantinho, copy, por gentileza, prepare a Momo, transição Froti, aguardando. A próxima interseção à esquerda. E após, prossegue novamente à esquerda para ingressar no pátio 3, ok? Quantos passageiros seriam? 8. Ciente. Salvador, 118, desse nome é dúvida. Salvador, Autorizado de dados, 5810. É, 1858, no solo aos 43, livra a pista pela direita, solo 121, decimal 9. 2224, pronto, cópia. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Momo. Transição Froti. Quando intercepta o Zulu 19, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5067 no transponder. Thank you. Cotejamento correto, remota 1-4, reporta pronto. Pushback, treinamento, passagem 2223. Salvador, boa noite, eu sou 3858, táxi de Alfa. São 3858, boa noite, táxi de Alfa, reporta para ingresso, pátio principal. Solo do ouro, meio do Rio para Alfa. 03 autorizado, reporta táxi, gol no meio do 3. Reporta táxi, meio do 3. Afirmo, Olimpo 03, autorizado a girar base, Olimpo 03, reporta trem de pouso baixar travado na final do 90, número 2. Reportará na final do 90, baixo travado, como número 2. Ingressa Juliette, posição 07. No solo aos 47, livra a pista pela direita, solo 121, decimal 9. Pela direita, 2-1, boa noite, 0-3, tá bom. Livro 03, 0-1-5-0 graus, meia dúzia de nós. Agora é apenas a pista livre. Isso para 12.000 pés, livre LS, conforme estabilizado no localizador, altimetro 1013. 2.000, mais formado, né? Alf, reporta antes, eu estou com o seu Juliette para ingresso. Alfa, estamos com o seu Juliette, por aí, meia. Na remota 13, solicita posicionamento. Inicia de imediato, 352 no meio. Completa bem. Autorizado, reporta táxi. Aguardaremos. Paulo Gol, gol no meio do 3 para o táxi. Da 156 a bordo, automobilismo 3840 ao 10. Gol no meio no 3, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 3, bom voo. Mando 6201. Sim, eu ainda não possuo plano no sistema. Pelo repetitivo EOBT para as 23h30, foi feita alguma DLA ou não? Só os instantinho para a cópia, mais 10 minutos já entrará no meu sistema, mas pode preparar da El Letra Bridge aguardando, ok? São 3662, mantém a posição antes do ataque 3 LED. O TRIP 5296 na escuta. Condições de realizar o pushback de modo a deixar a entrada do portão 08 para ingresso para o parqueamento do Airbus da TAM? Sente grata. TAM 3662, ingresso Juliette, posição 08, atentando ao ATR da TRIP, presta a finalizar o pushback na remoto no 3Q. Boa noite, 85 na minha escuta, aguarde. Já temos o ATR da TRIP finalizando na remota, ok? Na flor da rotatória, Romeu Tó, serviço para 2.000 pés, ajustado 1.013. E Matil, descendo para 2.000. Boa noite, identifique, desça para 4.000 pés, altímetro 1.013, em Salvador, chegada é a mais. Passarelo 2224 será o segundo neste setor após o táxi do TRIP, ok? Já temos um Boeing da Gol no 09 aguardando para iniciar o pushback assim que o ATR da TRIP iniciar o táxi. Na minha escuta, por gentileza, aguardando. Já procura táxi com 64 agora, 6 dezenas mais 4, quadro de autonomia alterna, São Salvador de Bahia. TRIP 5296, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre em 118 decimal 612, o ajuste no 0 no trem, no voo. Ok, aprovado via parte Indy até o ponto de espera da 10, lá com 118 612, 5296, muito obrigado, excelente noite. O Gol no 885 na escuta. Livre para o spec sanamento, a TR da TRIP passando agora a retaguarda, autorizado o repórter ataque 1885. O número na trilha colou 530 contra os novos. Autorizado do ACAI RMT, pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 7 mais. O gol na 693, passa o controle, chão. Na 693, decolou 5-3, agora 19-35. 935, uma boa noite, bom nome da noite. Controle Salvador, o gol nome da 3, boa noite. O número 3, contato radar na decolagem, submantenha o 360 saída Harbor. 360 na Harbor. Completa e chama a torre, 118.62, 18, 6 ou 2? Meia dúzia, decimal meia dúzia. Meia, obrigado. Tem 9.000 pés, ingressará na perna do vento, ok? Silva, ingressar na perna do vento. Procura MTO 54, Lins. Vou vir à esquerda, livrando o eixo, ingresse na perna do vento. Reposte no ponto médio da perna do vento. E vai ingressar na perna do vento, reportar ao ponto médio. Boa noite, está 3152. A minha identificação desce para 5 mil pés, o altímetro 1013 é chegada em Amare. 5013, está 3152. Temos uma chance de bala para a zona. Aguarde. Bom, no 885, táxi autorizado vem a parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. E a parte Índia Alfa em ponto de espera da 1-0, ponto de espera 38 meia dúzia e 3 na dúzia. O passarelo 2224 na escuta. Livre acionamento, reporta táxi, 2224. Chamarei o controle de saída CT19355206, uma boa noite. Olímpio 03, ponto médio. Olímpio 03 é um tráfego nacional, alongue a perna do vento, guardando para a base. Pondendo do vento, aguardando a parte da base, Olímpio 03. 5810 na escuta da torre. É Matheus, boa noite. Boa noite, é um tráfego na perna do vento, não vai interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pista 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pista 10, 0, 5, 8, 9, 0. 190-5206, solicitou no 50 como final. Gente. Sim, mas a nave chamando o solo foi o TAN 3561 no paracota? Oi, Itapo. Itapo, 3152, já. TAN 3561, boa noite, como recebe solo? Gente, Brasília, informação em curso agora, Tango. Só um instantinho para confirmar o nível, ok? Só confirmando, Brasília 380? Gente, já possuo o plano no sistema, copia? Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa, quando intercepta Upper Zulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9.35 e aciona 5072 no transporte. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto para o pushback ensinamento, TAN 3561. No 3, bom voo. Solo, maestro, né? 5890, livrou. É 5890, boa noite. Táxi V Alfa, reporta para ingresso, parte principal. Alfa, reporta para ingresso, parte principal. Gol 1885, ali mantém, 4090. 5206? Na sua escuta. Tá reautorizado, 1-5-0. 1-5-0 reautorizado. Controle, nós gostaríamos muito de voar direto na Caju, se disponível. Gente, mantém a escuta. Na sua escuta. RMTU, tá com giro esquerda para ingressar na perna do vento, 803. Socorro RMTU aos 2300 Zulu, Gracinal. Fernando, vento, reposta do ponto rádio. Portará o 803, beleza. Santana 3561, só um instantinho para iniciar o push. Temos um Boeing da Webjet já na Taxiway Alpha para parqueamento no 02, ok? Um instante, por gentileza, me escuta. Webjet 5890, na escuta? Afirmativo, agilizar o 5890. Afirmativo, Juliette 02, ok? Juliette número 2, obrigado. Superfície 140 graus, 5 nós, Clare, pista livre. Escuta. 03, 360 pela direita, reporte a intercepção na perna do vento. Sim, para 03. 360 pela direita, reporte a intercepção na perna do vento, Olímpio. Ok, 360 direita, reporte a intercepção. Passarei 2224, mantenha o ponto de espera e faça um cheque rádio. Clareza, luz. Ainda não. Gol 1885, decolou 01, controle 1935, bom gol. 1935, 1885. 1935, 199, decimal 35, controle. Puxa na M3 no 0, baixou e travou? Está travado, passando de zero. Livre pouso, pistão no 0, com tráfego no circuito. Não, a aeronave no circuito de tráfego não vai interferir com seu pouso, Xená. Livre pouso no zero, Xanana 3, 1, 0. 3561, na escuta? Na escuta. Coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Boeing da Webjet no 02, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Autorizado para o inspecionamento. 2224, apenas para confirmar, e conforme o fecho de saída Momo, mantenha a proa de decolagem até 2000 ou terceira milha, ok? Após o tráfego na final, alinha e mantém o cabeceiro no zero, passarela. Ingresse na perna do vento, mantendo 1 a 1000 pés. Eita, chamei no 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado. Socorro, 3, 9, 8. Por 3, 9, 8, complete a aproximação, chamei a 2, 118, 612. 2, 6. No Xanar 63, 1, 0, taxi Alfa e reportando sua taxi Juliette para ingresso. Alfa, presidente. torre, voo 398, aguardando autorização. Voo 1398, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Papatango Romeu até Oscar, é o controle? Romeu até Oscar, na sua escuta, controle. Cruzando 4.510 nesse momento. Entrou da rotatória, visual com carro. Ok, ciente. Estou recebendo 5 mil pés. Deixa para 2 mil. Apoio da rotatória, altimetro 1013, informa o tráfego mantendo mil pés na perna do vento da 1-0. Adesse para 2 mil pés, mantém minha escuta e aguarda a transferência, torre de controle. Gente, cruzando 4 mil agora, 4.500 agora. Recebo 4.700 nivelado. Ah, certo, tudo bem então, tranquilo. Bom dia até Oscar, espera a mudança para torre. Controle Salvador, boa noite, passarei do 2224. Passarei do 2224, contato radar na decolagem, suba e mantenha 350, Santa Momo, transição frutífera. Sobe 350, Momo, frutífera, 2224. Zero táxi no setor, após o mesmo iniciar, autorizado ingresso, portão 03. Qual portão? 3. Ok, tá assustando o TAM. Ingresso com cautela, portão 03. Afirmativo, apenas aguardando mesmo iniciar o táxi, ok? Vai aguardar, sim. Afirmo. Tá, 3561, está retornando. Algum problema? Poderia confirmar o motivo, tanto 3561? Sim, não foi. Sim, só um instantinho, vou coordenar com a empresa se há possibilidade, ok? Tá. Segundo de tráfego, chama a torre agora em 1198. 1198, deixa eu ver agora. 1-1-8-6-0, isso mesmo. Graças, boa noite. Gente, só 3561 está autorizado retornar para o portão 04 e reporta para um novo acionamento do Busquets. Ok, vai,